O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. Nós estamos mais uma vez com os senhores para falarmos da ciência trilógica de Norberto Kepp, psicanalista, que fez a aplicação dos estudos psicanalíticos também na sociedade, resultando numa ciência denominada de psicossociopatologia. Por que psicossociopatologia? Porque até um tempo atrás havia o estudo da psicopatologia. Então, os psiquiatras, os psicanalistas estudavam a patologia psíquica, as neuroses, as psicoses, que perturbam os problemas psíquicos, que perturbam o ser humano e como tratá-los. Só que o Dr. Kepp, que fez a formação dele em Viena, nos principais centros psicanalíticos, ele percebeu na prática, atendendo centenas e centenas e centenas de clientes, que o ser humano não sofre somente por problemas psíquicos, interiores. De outro lado, ele não sofre também, não é vítima de problemas sociais, ambientais, como muitas escolas apregoam. Mas o ser humano é resultado de uma interação da sua própria patologia interior e da patologia social. Interessante notar que as raízes são as mesmas. A mesma inversão, a mesma inveja, arrogância, ira, censura, projeção, mecanismos psíquicos que se verificam nos indivíduos, nos seres humanos, isto é extensivo à sociedade. Ou seja, a sociedade, na base, ela é sã, como indivíduo. Mas ela desenvolveu instituições, leis, hábitos, valores e mecanismos de atuação que são contra o ser humano e contra a própria sociedade, contra a própria natureza. Existe consciência disso? Não. Assim como a maior parte dos indivíduos não conhecem a si mesmos. O conhecimento da doença psíquica, da doença social, da inter-relação de ambas, é bem descrito e explicado por Norberto Kepp. Fez um trabalho único, original, abrangente, é aplicável a todas as atividades do campo do ser humano e da sociedade, que se chama trilogia analítica. Trilogia analítica porque unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia, até o ponto que Kepp escreve livros teológicos com a abordagem científica atual, moderna, realista, que dá, assim, explicações e soluções para problemas milenares até. Se vocês querem saber mais a respeito desse tratamento psicanalítico e dessa socioterapia, acessem o nosso site www.trilogia.ws. Não é org nem com, é WS no final, website. www.trilogia.ws. Lá vocês entram num portal. E esse portal mostra vários sites. Em cada site existe um tipo de aplicação da ciência de Kepp. Na sociedade, no meio ambiente, na física, na educação, na economia, no trabalho, na medicina psicossomática e, obviamente, na psicoterapia. E essa psicoterapia, ela pode ser realizada de forma individual ou de grupo. E até mesmo pode-se dizer que todo o trabalho que Kepp faz é um trabalho terapêutico. As escolas Millennium, por exemplo, são escolas terapêuticas, têm workshops terapêuticos. As pessoas aprendem línguas fazendo terapia, se desenvolvendo, abrindo a cabeça, sarando de doenças. Sim, é genial. Essa ciência realmente é genial. www.trilogia.ws. Nosso telefone em São Paulo principal é o 3032-3616, 3032-3616. E a sede da clínica onde o Dr. Kepp trabalha fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Então, Dr. Kepp, o senhor sabe que nós estamos lançando em março o primeiro curso de pós-graduação, com aprovação do MEC, com validade nacional, no próximo 19 de março, né? E, então, esse curso de pós-graduação é um curso de especialização lato sensu e livre para quem quer somente assistir o curso, sobre a gestão da psicossociopatologia, como você vai gerir a sua própria patologia, a patologia dos seus familiares e amigos, e de grupos e da sociedade, através da consciência trilógica, da sua ciência. É um curso lindo, viu, Dr. Kepp? Super abrangente. É importante, né, que um curso como o nosso siga assim e dê para os alunos uma ideia prática da vida, né? Porque geralmente as pessoas que são formadas, né, nos vários cursos das universidades, elas são muito teóricas, a ponto de haver assim um dístico dizendo que quem sabe, assim, pratica, né? Faz a coisa. E quem não sabe, ensina. Quer dizer, se a pessoa é teórica, se a pessoa é uma pessoa que fica muito nas ideias, tem vários diplomas de universidade, de curso, disso, daquilo, e não tem a prática, são pessoas inúteis para a vida. Então, nós podemos ver agora que o nosso presidente deixou a direção, né, do país, o Lula, que é muito importante os senhores pensarem nisso. Como é que tantos acadêmicos no passado, antes de Lula, eles estiveram aí na direção do país, nos ministérios e até na presidência da República. E muitas vezes não tiveram nem metade do resultado que o Lula teve, que nem curso, ele falou, né? Nem curso superior ele fez, mas era no começo, aprendeu no Senai torneiro mecânico e trabalhava com a mecânica, era um operário. E desse operário ele conseguiu subir, né, na direção do sindicato lá dos metalúrgicos e finalmente chegou a presidente da República. E olha, eu não sei não se esse Lula foi o maior presidente que o Brasil teve até hoje. Por quê? Porque ele veio da prática. Então é importante os senhores pensarem nisso, que a questão da verdadeira ciência é aquela que se baseia na prática, na praticidade. Então, no livro que eu escrevi, o livro se chama O Reino Divino. Esse Reino Divino, eu procuro dar normas de como seria possível fazer um reino que não seja esse reino humano falido, né, que a sociedade teve até hoje. Se os senhores notarem, né, agora mesmo, no Egito, existe essa luta enorme para tirar Mubarak lá, que está há 30 anos na direção lá do país, e certamente acabou o tempo dele e ele não produz mais nada para o benefício do país, do povo. E o povo está desesperado para mudar, né, a direção do país, que certamente se atrasou. Então eu escrevi nesse meu livro, O Reino Divino, no capítulo B6, que é a segunda parte, número 6, eu pus o seguinte, que o ser segue a ação, e não a ação segue o ser. O que eu quero falar com isso, né? Na filosofia antiga, que perdura até hoje na sociedade, existe uma frase em latim que fala Axios sector esse, quer dizer, ação segue o ser, que conforme a pessoa é, ela age deste ou daquele modo, ou não age, ou é uma pessoa falida na vida. E depois veio a filosofia existencialista com Heidegger, com Bismarck, com Beuys, né? Principalmente na Alemanha. E essa filosofia, ela fala o seguinte, que é a existência que em geral faz o ser. Então a gente pode dizer o seguinte, que não é só a existência aqui que a pessoa tem nesta vida é que faz com que a pessoa seja de um modo ou de outro, mas a questão da existência é já na constituição, porque o ser humano, ele não é um ser assim substancial definitivo, ele é um ser passadiço, né, no tempo e no espaço. Então, desde criança, ele vai tomar uma atitude ou outra em torno daquela atitude, daquele trabalho, daquele desenvolvimento, daquela ação em geral. Ele vai ser mais tarde um indivíduo útil ou um indivíduo menos útil, ou então um indivíduo inútil na vida. Por exemplo, os indivíduos que vivem só nas drogas, que vivem só nos prazeres, os indivíduos que vivem tomando muita cerveja, né? Que vivem no álcool, o indivíduo que tem dificuldade em trabalhar, só pensa em viagem, é um indivíduo inútil para a sociedade e até prejudicial. Agora, ele não é inútil só para a sociedade, ele é inútil para ele mesmo, porque se é um indivíduo que não tem amor pelo estudo, pelo trabalho, ele não desenvolve as habilidades motóricas que ele tem, não desenvolve o corpo, o cérebro. Então, são indivíduos inúteis para o próprio país, para a vida social. Então, eu coloquei diferente nesse ditado. Eu falo que a ação não é dependente do ser, que o ser segue a ação, e não a ação segue o ser. Quer dizer, o ser humano, ele vai ser na vida o que ele fizer, e provavelmente até na eternidade, né? Não é que o indivíduo, depois que deixa este mundo, fica lá navegando entre as nuvens, como um bobo, sem fazer nada. Então, ele vai entrar numa engrenagem enorme de ação, de realização, ou então vai ser um indivíduo encostado no campo, desesperado, sem ter o que fazer, como os doentes mentais. Se os senhores conhecerem, por exemplo, as pessoas doentes, né? As esquizofrênicas, depressivas, paranoicas, obsessivas, maníacas, os senhores vão verificar que esses indivíduos, eles são pessoas paradas. E porque eles param, eles ficam doentes. Então, essa ideia, né, que todo mundo, ou a maior parte das pessoas, tem de se aposentar cedo, já com 50 anos, parando para viajar, para aproveitar a vida, como eles falam, são pessoas que se tornam assim muito doentes. São pessoas até que perecem muito cedo, porque não tem mais o dinamismo que uma ação faz. Então, eu quero dizer também o seguinte, que não é uma ação ruim que leva o indivíduo ao bem-estar. Não é ele, por exemplo, roubando, dando golpe, mutilando, brigando com todo mundo. É que ele vai ter energia. É só na ação boa. Então, são três os elementos que tornam o homem semelhante ao ser divino, né? É nessa ação boa que importa, né, ser bom assim no sentido afetivo, de não deixar a raiva, a inveja, o ódio prevalecer na vida dele, que ele consegue se segurar, porque até o fim da vida o indivíduo vai ter problemas de inveja, de arrogância, de raiva, mas o essencial, né, o mais importante é que ele perceba isso e se contenha. Então é conter, né? os impulsos negativos, que é a única saída que a humanidade tem. Agora, para conter esses impulsos, evidentemente, a pessoa tem que ter consciência. Então, eu falando para os senhores, né, os que estão nos ouvindo aí, vão dizer, mas inveja eu nunca tive, arrogância também não, raiva também não, e uma atitude ruim também não. Mas aí precisa tomar consciência do que o Freud descobriu, né? Que o ser humano, aparentemente, ele parece uma joia às vezes, mas que no fundo ele guarda coisas terríveis, que pode ser que ele se contenha e não deixe se manifestar. Então, no fundo, todo indivíduo tem um ladrão dentro dele, tem um criminoso até, tem um indivíduo que é cheio de si, né? Um indivíduo orgulhoso, um indivíduo arrogante. Todos temos no nosso interior essas belezas, né, que eu falei agora. Mas a questão é se a pessoa consegue se segurar ou não. Então, o indivíduo virtuoso, né, o indivíduo bom, é aquele que segura a sua maldade. Então, teve um cliente que falou assim: eu sempre segui a filosofia aristotélica tomista, que diz que a ação vem do ser. Mas agora, com a metafísica do senhor, né, que é Piena, vejo ao contrário, que o ser segue a ação, né? Quer dizer, que a pessoa vai ser, nesta vida e na eternidade, o que ele realizar, o que ele fizer. Então, eu falei, mas o que, que o senhor pensa sobre isso? Ele falou, parece que a ideia existencialista, que nós fazemos a nossa essência, é mais acertada. Então, note, né, que existe essa ideia agora diferente de que a ação é mais importante do que quando falam a questão do amor, né? Amor, amore, como fala o italiano. Isso não é assim mais importante, porque é mais algo assim, vamos dizer, teórico. Mas como um pastor um dia falou para o seu, né, seguidor, mas o senhor, quando fala muito em amor, amar, amar, o senhor abre a sua carteira para dar dinheiro para quem o senhor nota que precisa? Ele fala, não, mas isso é outra coisa. Fala, não, dá o dinheiro, ou então ajudar a pessoa economicamente ou na vida, é que é amor. Não adianta você falar, eu amo você, eu gosto de você, isso não ajuda em nada ele. Então, se os senhores prestarem atenção, a maior parte da humanidade vive assim, né? Pensando teoricamente que a questão da contemplação, né? Contemplar o céu maravilhoso, o pôr do sol, o nascimento do sol de manhã, se bem que agora o sol não aparece muito claro de manhã, etc. Pensa que isso é a essência do ser humano. A essência é a realização da bondade, da verdade e da beleza também. Então, a beleza é fundamental. Então, vamos dizer, países atrasados, né? A gente pode dizer até países africanos, no norte do Brasil, até no interior dos Estados Unidos, né? Regiões atrasadas, são assim. Não porque aquele indivíduo que ganha pouco, né, que mora em favelas, né, é um coitadinho, mas ele mora assim porque ele é muito arrogante, né? O indivíduo que não consegue nem o, vamos dizer, o mediano, né, para sustentar a família, é porque ele é muito arrogante. Então, se o indivíduo mora em favelas, não quer dizer que ele seja um coitado, não. Essa é uma ideia totalmente errada. É que ele, às vezes, procura uma coisa horrível para morar, para viver, porque ele quer estragar, né, uma cidade como São Paulo, né, que começou a ter favela a partir de um dado momento E agora tem essas coisas horríveis aí, que é o ninho dos traficantes, o ninho dos bandidos, né, dos criminosos. Agora, eu gostaria que o Ortiz falasse alguma coisa. O senhor está de acordo, Ortiz? Claro, porque essa questão da miséria, por exemplo, doutor Kepp, a melhor explicação que eu vi foi a que o senhor deu. Porque uns dizem que a miséria vem da, é causada só pelo poder econômico. E o senhor mostra que também tem o lado do pobre, da patologia do pobre, né? É o seguinte, eu queria falar do pig. O senhor já ouviu falar do pig, doutor Kepp? O que que é? Fala. Pig, bom, em inglês é porco, né? Mas isso daí é um nome que surgiu na internet desde 2007. É uma sigla que significa Partido da Imprensa Golpista. Então, olha, Ortiz, a questão da imprensa atualmente é uma verdadeira vergonha para a humanidade. Total. Eu acho que toda a imprensa está vendida para os bandidões do poder econômico social. Não dos empresários bons, né, do pessoal que dá o duro, né, mas para as grandes multinacionais, né, que exploram o povo e compraram as mídias para só vender os produtos deles. Então, e o Paulo Henrique Amorim, doutor Kepp, ele tem um site chamado Conversa Afiada, onde ele popularizou esse PIG, esse nome. E ele foi demitido do IG, lá do site da IG, que ele trabalhava lá, porque ele falou que foi uma limpeza ideológica. Então ele escreve P com I minúsculo, PIG, do IG, né, do site. Agora eu vou perguntar, o Léo, está de acordo com o que ele falou? Sim, estou de acordo, e inclusive com o que o senhor explicou o programa todo, que essa questão da ação, eu acho que faz uma revolução, doutor Kepp, porque até hoje a pessoa podia pensar de si o que quisesse. Não, eu tenho bons pensamentos, boas ideias, agora se o parâmetro for a ação, ninguém vai poder fugir disso. Então, muito bem pela sua colaboração. Agora, o que que a doutora Selma acha? Ah, eu estou de acordo, sim, doutor. Agora, quero ver se o doutor Giraldo também está de acordo. Claro, doutor Kepp, eu estou de acordo com isso. Agora, quero ver o doutor Ademar. Então, doutor Kepp, eu ia falar mais sobre essa questão, que o senhor fala assim, da pobreza, né, das favelas, e dessas pessoas que têm muitos filhos, entende como que é? Também isso, né? Isso, porque a gente vê nos hospitais tudo, a consequência disso aí, da arrogância do indivíduo de ter 5, 6, 7 filhos e não poder cuidar. E eles viverem numa extrema miséria, na delinquência, né? E no ataque depois a todo mundo. E a si próprio, que acaba causando também problemas para a própria família. Eles têm filhos, mas não para educar, né? Tem filhos, põe no mundo para roubar. Então, doutor Kepp, isso que o senhor falou, né? Isso que o Ademar falou também, é que as pessoas, adolescentes, né? Na parte da educação, eles têm essa questão de que quanto mais eles são arrogantes e, assim, narcisista, o que o senhor falou uma vez, que isso é muito maior do que o próprio mal que ele vai ter. Então, o adolescente, ele destrói a casa, destrói tudo, o relacionamento com todo mundo, mas ele é narcisista, então tá bom para ele. Quer dizer, uma total destruição. Acha que a arrogância é o melhor que existe. Agora, doutor Geraldo, para terminar o programa, gostaria de falar alguma coisa. Sim, doutor Kepp, queria mencionar algo que agora, nesta época de verão, as pessoas se reclamam muito de debilidade, de dor de cabeça, de muita coisa, da cor, devido ao calor. E a pessoa fala, mas eu tomo muita água. Mas muitas vezes, doutor Kepp, a água que a pessoa toma não faz bem. Porque a água é hipotônica, então quando você toma muita água, passa magnésio, cálcio do sangue ao intestino. Então a pessoa fica mais debilitada. Então o que a pessoa deve fazer é tomar limonada, água de coco, sucos, e nessa forma ela vai ficar muito melhor, vai recuperar, não vai sentir essa debilidade e, además, vai ficar com o corpo um pouquinho mais forte para brigar contra pernilongos e outras coisas. Isso é muito importante que o Dr. Geraldo falou. Agora, a Selma quer dar o telefone? Então, para maiores informações sobre o trabalho trilógico, telefone da CITA São Paulo 11 3032 3616 ou visite o nosso site www.trilogia.ws. Uma dica para vocês é o Seminário Terapêutico Empresarial, que ocorrerá no sábado 26 de março. Neste telefone da Cita, vocês também podem obter informações. 30 32 36 16.